Cinco Anéis não é um jogo para finais felizes. No máximo, finais honrosos. Finais honrados. Aí a gente ganha honra quando a gente morre, né? Que graça que tem. Mas é sério, Jefferson, depois do nascimento, tá? Não pode de mim, não. Mas tá bom, 12h15 da tarde. Eu quero fotos. Vou fazendo um personagem aqui. Quero provas. Eu vou puxar uma foto dos anos 70, eu bebezinho assim, ó, apontando pro relógio. Essa é uma foto em preto e branco ainda, né, assim. Chorando, né? Não, eu tô falando da certidão de nascimento, quero fotos registradas ali. Pronto. Ou a sua mãe falando. Aí eu achei. Pronto. Ai, ai. Minha mãe é geminiana, vai. Só mãe não é geminiana. Trolei. Vamos brincar então? Só quem? A Elô? Só a Elô. A Elô não vai, tadinha. Tá, está dodói. Não, mano. Ah, que chato, mano. Com farejador cego não vai estar. Com farejador cego. O Blind Scooby. Olha, dá pra fazer o nome de uma banda de heavy metal. Pessoa. Blind Scooby. Meu Deus. Que massa. Bom, última sessão. Ou melhor, sessão passada. Eu tô vendo aqui que você não conseguiu. Que bizarro isso. Que bizarro. Depois a gente tenta fazer um acesso remoto pra ver, Ju. É uma infernastral. Infernastral. Ou isso. Bom. Só pra relembrar, vocês estavam na frente do quarto do Shiba Heikun, Bushida Fênix, que tinha o mesmo cheiro do... que a Gyomei encontrou no tecido que estava na mão do Daimyo assassinado. E... Gyomei questionou ele a respeito do porquê o cheiro estava no morto. Ele se ofendeu, já estrelou, começou a discutir, já exigiu, já desafiou ela para um duelo e tudo mais. Aí o Isawa Masahiro, o vamos dizer assim, o vice da MO, chegou, testemunhou toda a discussão e ele falou, bom, se você não tem nada a esconder, então... vai permitir que a gente entre no seu quarto e faça uma revista geral. E aí vocês entraram no quarto, ele ainda indignado, acusando o clã do dragão de, além de ter matado o Daimyo dele, de estar fazendo essa intriga toda, ficou encarando a Mirumoto Hana, quase que eu falo Matsu. É que na outra mesa de Cinco Anéis tem uma Matsu Hana. E, enfim... ele acabou cedendo, abriu o quarto, permitiu que vocês entrassem no quarto. Vocês começaram a fazer uma investigação dentro do quarto. E aí a Dodiaya invocou os Kamis do Fogo para revelarem o que aconteceu naquele quarto. Os Kamis eles fizeram uma representação, como se fosse um diorama, mostrando o Shiba Heikun entrando no quarto. E se trocando, guardando, cavando assim embaixo da cama dele e escondendo as roupas ali debaixo. Aí vocês foram investigar, o Shiro levantou o futon, procurou ali embaixo dos tatames e encontrou um compartimento secreto. Um buraco quadrado, assim, de uns 30 centímetros. levantou a tábua do assoalho e encontrou ali debaixo manchas de sangue. E aí a Dojaia perguntou pros camis do fogo onde estavam as roupas e a faca. E ele indicou, os camis indicaram as roupas do Shiba Heikun, que estavam dobradinhas em cima de um banquinho ali, bem organizadinhas. E ali vocês encontraram a faca. Ali vocês encontraram a roupa ensanguentada do dragão. E o Shiba Heikun, ele ficou encurralado, começou a se afastar, indo na direção da janela e acusando o clã do dragão, né, encarando a Miromoto Hana, dizendo que isso era uma armação do clã do dragão para cima dele, que isso não podia ficar assim, que o dragão tinha que ser punido e blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Levou a mão dele a espada, deu aquele meio saque assim, só destravando a espada da bainha, e aí cortou o dedo. Quando ele cortou o dedo e o sangue dele verteu, a Miromoto Hana quebrou finalmente seu voto de silêncio e avisou a todos que ele tinha cortado o próprio dedo, e todos puderam concluir que ele estava usando Mahou, a magia de sangue, a magia proibida que atrai a mácula das terras sombrias. Quando ela gritou isso, todo o ambiente no quarto escureceu, uma névoa sombria pairou ali, ofuscando, obscurecendo as visões, a visão de todos vocês. E aí vocês só escutaram ele pulando a janela e saindo correndo. Vocês correram pela janela, atrás dele, perseguindo ele. E astutamente o Shiro, né? O Toretaka Shiro, ele pulou. Pulou não, né? Ele foi correndo, descendo as escadas. E foi pelo outro lado para cercar o Shiba Heikun. Vocês foram numa perseguição no telhado, prontos para partir, ele é o meio ali mesmo, né? Quando vocês estavam praticamente, tinham praticamente alcançado ele já, e o combate poderia se desenrolar, foi quando o Shiro chegou do lado de fora do palácio, e vendo onde vocês estavam, ele conjurou uma magia, e o céu se tornou terra, as telhas explodiram, se precipitaram sobre o Shiba Heikun, na forma de rochas sólidas e pontiagudas. E ao final disso ele ficou prostrado de joelhos ali, extremamente ferido, quase que inconsciente. E aí por fim a Hana chegou com seu bastão e o imobilizou. Imobilizou não, pôs ele pra dormir, né? Nocauteou ele. Deu uma benção nele e fez ele dormir. Ok. E assim começamos. Shiba Heikun, ele está desmaiado, largado sob seus pés. Vocês nesse momento estão reunidos, né, ao redor dele ali no telhado. Parte do telhado foi, das telhas ali, foi destruída, tem uma espécie de uma cratera ali. Inclusive o madeiramento ele cedeu, ele afundou, fez um buraco ali e por pouco não estourou de vez e afundou totalmente. E vocês estão todos reunidos ali em volta do Shiba Heikun. Menos o Shiro, que ele tá lá embaixo no solo. O que vocês fazem? Ai. Tenta imobilizar ele. Eu tenho uns mantos, assim, né? Sim. Aí eu vou tentar, tipo... Enrolar ele. Amarrar ele? É. Certo. Beleza, você desamarra seu obi, que é aquela faixa que amarra o keikogi, né? O kimono, a parte de cima do kimono. Você desamarra aquilo ali. Né? Sua roupa não abre, porque eu não sei se vocês sabem, mas os keikogi, eles têm duas fitinhas embaixo, em cima, assim, que você amarra ele por dentro, tá? Antes de você passar a faixa, tá? A Hana, ela vai, desamarra ali o obi, tira o obi da cintura, vai lá no Shiba Heikun e amarra ele o mais firmemente que ela pode. Não é necessário testes para isso. Ele fica amarrado, bem amarrado ali. Aliás, pode fazer um teste de agilidade. Porque se em algum momento ele tentar escapar, o resultado do seu teste vai ser a dificuldade para ele tentar escapar. Vamos ver o quão bem você amarra ele. Deixa comigo. Kakarma, Kakarma, Kakarma. Matsu, Mirumoto Hana. O Jeff jogando seus dados ultimamente. Você vai amarrar você mesma. Ó, pra ajudar ela, eu vou mudar a cor do meu dado aqui pra ficar dado do dragão. Vou colocar amarelinho, ó. E digo mais. Eu vou rolar não como eu mesmo, mas como Ju. Eu não sei por que tá Ju na ficha. Mirumoto Hana. Agora sim, ó. Olha que top que vai ficar. Quem tá no Roll20, olha aí. Vamos lá. Teste de agilidade que está no fogo. Nossa, tem 4 dados de agilidade. Que bom isso. Rolado. Puta que pariu, 15. Que ridículo. Mas precisa tanto pra amarrar um cara assim. Pra amarrar, fazer uma amarração. Não, a amarração é de boa. Mas se ele tentar escapar, o 15... vai ser a dificuldade para ele tentar escapar. Entendeu? Ao invés de eu escolher uma dificuldade aqui na tabelinha, vai ser a habilidade da Hannah que vai determinar isso. Não tem problema. Se ele acordar, a gente dá outra bengalada na cabeça dele. Ok. Bom, tá amarrado. E aí? Nossa senhor, a gente vai levar ele agora. Tá certo. Ok, que bom, que vocês estão... Vocês estão em 4, né? 3,5, né? Porque tem uma ceguinha no meio. Vocês têm que carregar ele e dar uma guiadinha na guiomeia ali pra ela não despencar do telhado. Não, não precisa, tô brincando. Ela enxerga com os pés. É tipo a Toff. Facilmente, vocês se juntam, pegam 2 pessoas no braço, 2 pessoas na perna e vocês conseguem ir carregando ele pra dentro. Vocês vão janela dentro? Ou vocês vão telhado abaixo? Pera. Janela. Se a gente pula ou se a gente se joga na janela, no buraco? É, vocês vão descer pelo telhado ou vocês vão voltar pela janela por onde vocês saíram? Janela. Né? Ah, janela, eu acho. Janela. Ok. Sabe a decisão. Gosto assim, pessoas espertas. Olha o Ju falando, né? Ninguém. Se der merda, aí, ó. Poderosa. Certo, facilmente, sem dificuldade, vocês chegam de volta na janela. Entram de novo no quarto dele. Pela escada. Volta pela escada? Ok. Quando você volta pela escada, Shiro. Joga o teste de percepção. Dificuldade 20. Certo. Quando você volta e você tá indo em direção às escadas, você nota uma agitação dos diversos bushi, né, da Fênix, que estão ali dentro, né? Bushis iniciantes ainda. Vários Ashigarus, tá? Ashigarus, eles são os camponeses que são pegos para servir como soldados, tá? Como guerreiros. Eles não são nobres, eles não são samurais. Eles são meros camponeses. Só que é dado uma katana medíocre para eles e eles são colocados para trabalhar. Aqueles que se destacam assim grandemente, eventualmente eles podem até ascender na escala, na hierarquia social e se tornarem samurais, tá? Mas é raro acontecer isso. Mesmo ocorre com os Ronins. Aqueles que se destacam ganham a honra do imperador, da imperatriz, seja lá a época que a gente estiver passando o jogo, e podem até criar um clã próprio. E você nota, Shiro, que tá uma movimentação desses soldados, eles conversando, eles agitados, e o Isao Amasahiro está subindo as escadas para onde você está indo, e ele está acompanhado de alguns soldados. Tem 6 soldados acompanhando ele. Ele sobe as escadas junto, né? Acho que eu me junto lá. Tá, você vai subindo as escadas junto com esse pelotão, esse grupo que tá subindo ali. E assim, rapidamente, poucos segundos, vocês estão lá no alto. Quando vocês estão terminando de pular a janela, que vocês têm um pouquinho de dificuldade, né? Que estão passando aquele telhado liso, escorregadio, né? Meio deteriorado pela magia do Shiro. E ainda tem que carregar um corpo desacordado ali para dentro, certo? Quando vocês terminam de entrar de volta no quarto do Shiba Reikun, é quando vocês veem o Isao Masahiro ali entrando, voltando. E aí vão entrando, 2 a 2, 6 soldados. Eles vão entrando, já sacando as katanas deles, né? Já ficando em posição de ataque ali, pronto para lutar. E aí o Isao Masahiro, ele olha: "Ah, vocês conseguiram capturá-lo?" Ele está morto? Quase, mas não. Ah, que bom. Nós colocamos ele no estado profundo de imobilização e ele está desacordado. Ah, que bom. Eu mandei chamar Hitsukawa Sama para dar o seu parecer também a respeito daquilo que ele fez. É verdade mesmo? Foi Mahou? Infelizmente. Não dá para ver Estranho. do corpo. Ele queria ir, de encontro com o imperador. Acredito que as suas intenções eram assassinas. Que blasfemo. Que terrível. Nossa, eu lamento profundamente isso. Profundamente mesmo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Deu uma bugada no meu som aqui, eu até assustei. Ah. Que tragédia. Que tragédia se abateu sobre nossa casa. E aí vem chegando, vocês escutam passinhos lentos, morosos, caminhando pelo corredor, de alguém assim bem idoso e cansado, que é o Isao Ahitsukawa, aquele velhinho que estava de juiz do torneio. Tá? Vocês querem fazer alguma coisa nesse meio tempo? Alguém ia me perguntar algo aí, não lembro quem. Ah, eu ia perguntar se não dava pra ver as marcas de marrom no corpo Ah, você pode examinar. Pode examinar, sim. Joga Chibre. um teste de investigação. Tá bom. Algum ênfase? Ênfase em procurar. Dificuldade 15. Tá facinho, hein? Tá fácil. Oh, agora deu bom. Certo. Enquanto o Shiba Reikun tá desacordado ali ainda, vocês botam ele no chão, né? O Shiro, ele se abaixa e aí ele vai puxando assim, ó, olhando assim por dentro do kimono dele para tentar ver alguma coisa. E assim, na primeira mexida que você dá, Shiro, você ergue assim o kimono dele, você vê assim do lado esquerdo dele, assim por dentro do peito, né, por dentro assim, né, perto do mamilo dele, você vê uma mancha escura. Uma mancha escura que tem aproximadamente um tamanho de um punho. O que você faz? Eu acho que deixou aberto. É um kimono? É um kimono. Sim, sim. Deixa aberto o peito. Ok. Quando você vê aquilo, então você só dá uma abridinha assim pra todo mundo ver. É isso? Aham, sim. Certo. Troca. Quando você abre o peito ali, puxa o kimono assim de lado, todos vocês conseguem ver, ó, aquela manchona escura. O Isao Masahiro, ele olha para aquilo, ele leva a mão à boca. Isso é o que eu estou pensando? É a mácula, não? E aí, é nesse exato momento que chega o velhinho por trás, ele olha. Sem dúvida nenhuma. É a mácula das terras sombrias. Nosso amigo Shiba Heikun está mexendo com os poderes do Jigoku. Aí o Isao Masahiro, ele já dá ordens para os soldados. Os soldados já que estão ali, né? Eles já vão pegando o Shiba Heikun. E levando cordas, né? Eles amarram ele melhor do que com o seu Obi, né? E já vão levando ele pra fora pra prender ele. O que vocês fazem? Eu acho muito estranho. Não, não a situação, mas eu fico assim. Isso não explica o resto. É, eu acho que. Eu não sei. Eu coloco assim, né, pra eles. Você faz uma pergunta. Vocês vão levar o prisioneiro sem antes todos que estão aqui saberem que ele realmente é o culpado? É, vai ser uma prisão às escondidas ou vai ter algum anúncio sobre essa prisão? Porque realmente eu também tô na dúvida, achei estranho. Tô achando que eles estão meio... né? Envolvido aí. O anfitrião, né? O novo Daimyo aí, né? O vice Daimyo, ele responde pra você. Dojiaya-san, Shiba Heikun será interrogado. Iremos colocá-la numa cela para que, se realmente foi marrou, ele não possa mais utilizar esses poderes nefastos. E ele será interrogado. E havendo a confissão dele, então, Miromoto Hae-san será inocentado e liberto. Liberto? E aí? Liberto. Solto. Solto? Solto. O dragão. Ah, tá. O dragão. Desculpa. Vou soltar o bandido. Tá pensando que é Brasil isso aqui, caramba? Ju já ia arrumar brigos, cara. Como assim você vai soltar um culpado? Tá, daí eu me proponho pra ajudar na interrogação, porque eu dei no ênfase interrogação na investigação. Ok. Ele... Tá, de que forma que você pediria, exigiria, sei lá, dele que você quer participar do interrogatório? Tá. Senhor Isao Masahiro, durante toda a investigação, eu e meu grupo... tivemos Eu, principalmente, né, estive à frente de fazer interrogatório com as pessoas. E eu acredito que eu tenha contribuído muito. Sem dúvida. Com a investigação, eu acho que posso ser valiosa, assim como meus companheiros aí também que ajudaram na investigação. Até porque não sabemos se ele agiu sozinho, se ele tem algum aliado, algum comparsa, então... Sim, é possível que os oradores de sangue tenham voltado. Joga aí um tese corte. Ênfase retórica. Ou, se você tiver melhor, pode ser sinceridade. Ênfase honestidade. Você decide. Corte. Tá, corte ou sinceridade? Ah, vai ser corte mesmo. Então vai lá. Tenho essa manipulação. Você tem mais um K1 porque sua argumentação foi boa. Como que dificuldade eu nunca sei como é? Dificuldade é 20. Aí depois você clica embaixo lá no rolar e joga mais um dado. Na verdade, já até passou no teste, né? Já deu 20 já. Ah, então precisa? Não precisa nem rolar o outro dado, se não quiser. De boas. Ele olha pro cara, olha pros soldados, olha pro velhinho ali, né? E ele fala, bem, seria uma honra se puder continuar nos ajudando com suas habilidades, então. Pra que um interrogatório... E o julgamento de Shiba Heikun seja o mais imparcial possível, já que estamos diante de tantas pessoas ilustres e nobres do nosso glorioso império. Legal, o que você faz? Não é nós. Você vai junto com os soldados? Eles vão interrogar agora? Se sim, eu vou. Não, eles vão levar pra uma cela. O cara tá desacordado. Levar pra uma cela, não? Depois eu falo pra ele. Então, ok, assim que o suspeito, né, o acusado levantar e se acordar, a gente pode começar a investigação. Se assim for do seu desejo, senhor. Está certo, então. Eu vamos peço pra acompanhar eles até a cela junto com ele, ver eles deixando ele lá. Desconfiada. Ok. De que forma que você faz esse pedido? Educadamente, assim, nobres senhores da guarda, posso acompanhar vocês até a cela. Eu gostaria de ver ele ser colocado lá dentro. Eu tenho prazer nisso, mas eu falo, meu hobby. Os soldados, eles olham pra você, eles falam, bem, mas... Creio que não seja necessário, senhor. Joga um tese corte também. Ênfase retórica, se tiver, pode aplicar ênfase. Dificuldade aí, no caso, é 15. Só vai olhar, não vai... interferir? Foi? Vai estar em perícias, né? Perícias, isso. Nas altas perícias. Beleza. É de quem mesmo? Repete aí. É, corte. Ênfase corte. Retórica. Eu tenho ênfase em manipulação nela. Não, você tá falando de maneira educada. Você não tá tentando enrolar eles, né? Então vai na retórica só. Então joga, no, joga treinado. Não é ênfase. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Tava fácil. Deu 11. Eles falam pra você, creio que não sejamos necessários, senhor. Nós mesmos nos encarregaremos de aprisioná-lo, mas agradecemos muito. E aí eles nem dão bola pra você, eles falam, não, agradecemos muito, né? Cumprimenta você, vira as costas e vão embora os seis carregando ele. Seis, né? Quatro carregando ele ali, dois nos braços, dois nas pernas, e outros dois ali de espada em punho, preparados pra qualquer coisa. O que vocês fazem? Eu vou tentar... Eu encontro pistas lá onde os soldados chegaram, né? Sim, onde os soldados chegaram. Muito estranho ainda aquele negócio. Eu acho que tudo isso ainda não explica o que aconteceu comigo, não explica o que aconteceu com o meu parceiro do dragão. Então eu vou. Melhor. Vou tentar falar com o cara do dragão. Não, o cara do dragão tá preso, né? Ele tá... Tá preso. Tá preso no próprio quarto, né? Mas então tá preso. Vou lá no quarto. Vai lá? Tá, ok. Você conversa com alguém antes de sair ou simplesmente vira as costas e vai embora? Eu olho pras pessoas, vejo o movimento. De forma honrosa, como diria Eloísa, de forma honrosa eu... Vou saindo. Fiz a minha função ali, então tô saindo. Tá. Ok. Você vai vendo esse movimento, aguardando um pouquinho. Tá? E aí eles vão levando ele. O próprio Masahiro, ele vai se retirando. O velhinho é o único que permanece ali no quarto, por último, que vai ficar ali mais tempo. Tá? E aí vai todo mundo saindo aos poucos. Aí quando o novo Daimyo se afasta, aí é o momento que você sai também pra ir lá no quarto do acusado. E os demais, o que fazem? Eu aguardo os seis lá tomar distância e eu vou seguindo eles, aproveitar meu silencioso e vou seguindo eles. Ok, então joga aí um teste de furtividade, ênfase esgueirar. Vai dar ruim, mas tamo aí. A dificuldade vai ser a percepção deles. A dificuldade tá aí, ó, 12. Também era pra estar em perícia, furtividade? Também não, tá, né? Em perícia, só que tá embaixo as perícias, tá lá embaixo. Baixa perícia lá embaixo, gostei. Na minha tabela aqui tá do lado. Eu posso ir meditar? Com certeza. Sério? Agora dá isso. Boa. Ô, Kawakami, joga um teste de percepção. Dificuldade 20. Aí você fode o rolê, parceiro. Não. Ai, que triste. Ok. Beleza. Tá. Quando o Isawa Masahiro, o novo anfitrião, o novo Daimyo, né, sai do quarto, né? Ele vira pra todos vocês e fala: bem, agradeço muito pela ajuda que nos deram. E por terem desvendado esse caso terrível. Agradeço imensamente. Seus nomes serão levados em conta, em grande honra, dentro das Terras da Fênix a partir de hoje. Eu preciso me retirar agora, pois tenho muitas mensagens para enviar para... Shiro Isawa? Kyuden Isawa? Ou Shiro Isawa? Pra sede do castelo Isawa. E preciso fazer isso o quanto antes, pois esse caso ele é terrível. Com licença. E aí ele vai se retirando. Alguém caiu, Gabs caiu. Ô, Jefferson, eu tenho atento nas vantagens. Eu não posso jogar mais um dadinho aí na minha percepção ali pra dar uma. Não sei, o que que faz o atento? Te dá um dado extra, é isso? É. Você está constantemente alerta, sempre esperando o inesperado, ao rolar em percepção, um K1 ao seu teste. Então pode jogar mais um K1 aí, vamos ver. Tinha dado 13, né? Vamos ver se chega nos 20. Precisa tirar um 7 nesse dado agora. Puta que pariu! Em cima. Mandou, cara. Estamos aqui para obedecer. Em cima, em cima. Bom, o Isao Masahiro, ele pede licença, ele se retira. Certo? O velhinho, o Isao Hitsukawa, ele permanece no quarto ainda. Ele fica olhando assim, coçando a barba, olhando ao redor, olhando pro chão ali onde vocês levantaram. Ele dá uma pescoçada assim para dentro do buraco onde estavam as manchas de sangue, pra ver, né? Aí tá o kimono ali jogado no chão, a faca jogada no chão, né? E ele fica olhando, chacoalhando a cabeça, chateado, né? Aí vocês vão saindo. O Kawakami, quando vocês percebem, ele já não tá mais ali. E aí você vai descendo e seguindo os soldados. A Hana se afasta calmamente, vai até o quarto do Mirumoto Hai. E aí o Shiro se retira e ele vai meditar. Você vai fazer a meditação pra tentar recuperar vazio, Shiro? Boa. Ótimo. Então joga um teste de meditação aí, ênfase vazio. Ênfase... recuperação de vazio. Deixa eu ver a dificuldade que eu não me lembro. Meditação, recuperação de vazio, NA20. Tirou 20 e recupera um ponto de vazio. Oh, que pena, hein? Não. Que pena. Você não tem nenhuma vantagem que te ajude aí? Não. Não. Que pena. Bom, você senta ali, começa a meditar e... Só que você tá muito perturbado pelos eventos recém-ocorridos. Você viu uma rua ali nas Terras da Fênix, algo que teoricamente era para estar extinto, e tá justamente no clã da Fênix, que são os mestres da magia. E se os usuários de magia de sangue tiverem se alastrados pelo clã que teoricamente domina a magia, como é que fica o império, né? Isso deixa seus pensamentos perturbados e acaba quebrando sua concentração durante a meditação e você não consegue recuperar o vazio. Tchau. Ai. Que droga. Bom. A Hana foi no quarto do Rai. E o Kawakami foi no. Na cela, certo? Qual de vocês dois primeiro? Vamos na Hana. Você é primeiro, Mirumoto Hana. Chegou lá no quarto. Bate na porta. Sempre ótimo, sempre ótimo. Abre a porta com tudo. Piada eterna. Ok, você bate na porta, né? Ou não? Bato, né? Senão vou perder onda, né? Então bate na porta, chama ele, né? Ele. Só um momento. Aí. É o tempo dele se levantar e ir na direção da porta, ele abre a porta pra você. Obrigada. Hana-san. Trouxe boas notícias. Ele não tá Percebo. Percebo, pois você está falando novamente. Devem ser muito boas mesmo. Sim. Boas notícias e um complicado. É, o motivo da minha quebra do voto de silêncio é porque nós localizamos o verdadeiro assassino. Agora ele está sendo preso. O que aconteceu, gente? Eu perdi a mão. Que alívio. Que alívio. O dragão lá. Ah, não entendi. Eu fui no quarto do dragão só. Ah, tá. É um alívio ouvir isso. Você vai ser liberado. E isso me faz pensar na situação que alguém armou pra você, e agora isso todo mundo sabe, mas alguma coisa de muito estranho, muito perigoso está acontecendo como uma ameaça pro clã do dragão. Como assim? Você Quem arquitetou foi ameaçado, isso? Você foi ameaçado injustamente. E você perderia sua honra e seria executado. E eu quase morri num acidente, um suposto acidente que era muito estranho, parece ter sido forjado nas forjado? Montanhas. Sim. As montanhas, elas não têm aquele comportamento natural. Eu vi os soldados... Posso estar errada, mas eu vi os soldados voltando de lá com um barco que é específico da região. Eu achei aquilo muito suspeito. E assim que eu soube que você estava sendo incriminado injustamente, eu pensei que, na verdade, o que estava acontecendo aqui era uma tentativa de incriminar o clã do dragão. Mas quem faria tal coisa? Certeza que alguém do escorpião. Deles já deve estar preso. E foi quem? O... Qual que é o nome do cara? Shiba Heikun. Um deles é o Shiba Heikun, que usou até a magia proibida e estava indo em direção ao imperador, provavelmente com intenções assassinas. Isso quando ele foi descoberto no verdadeiro crime, e não aceitando você. Você está falando do imperador com intenções assassinas? Na verdade é bem pior, porque o imperador nesse caso aí é um imperador morto. Ah, falei errado. Eu acho que você não estava no dia que eu... você não estava no dia que eu escrevi o castelo. Esse castelo onde vocês estão aí, ele é chamado de Castelo do Carvalho Pálido, porque o imperador Hantei 18, se eu não me engano, 18, ele casou, a esposa dele era da Fênix. E ela morreu, tudo. E quando ele morreu, ele pediu pra ser enterrado na terra natal dela. Tocou o telefone. Ninguém. Ou é alguém? Chegou a pizza. Ah, tá. Chegou a pizza. Na minha casa eu nunca vi o telefone tocar, esse é alguém mesmo. É o Tutu sempre? É o Tutu, é perguntando, o Leonardo tá aí. Puts. Ou é tipo só o Tutu mesmo. É dose. Bom, enquanto tudo isso tá acontecendo, o Shiro ele tá lá meditando. A meditação ela dura 30 minutos, tá, Candy? Aya quer fazer alguma coisa nesse meio tempo aí? Ele foi meditar pra recuperar vazio. Nossa, verdade, eu também tô sem. Dá pra recuperar e dá pra fazer cerimônia do chá pra isso. Podemos, quem quer tomar um chá? Vem então, okay. Chazinho é bom, chazinho é bom. Brincadeira. Não, eu vou meditar também então, porque não tem mais ninguém meditar? Pra tomar o chá. Okay. Ou eu posso tomar o chá sozinha? Não, a cerimônia do chá tem que ter pelo menos duas pessoas. Tá. Meditar é uma boa. Joga um teste de meditação pra ver se você recupera vazio então. A dificuldade é 20. Beleza. Em fazer a recuperação do vazio. Peraí que deu coisa também. Bom, meia hora dura isso. Enquanto isso, meditação. Meditação. Isto. Vamos ver se você recupera um ponto de vazio. Porra, eu acho que deu, hein? Quase. Quase, quase. Você não tem vantagem que te ajuda nisso? Acho que não, né? Não. Que pena, que pena, que pena. Gastar um ponto de vazio pra recuperar um ponto de vazio. Mas eu tô boa. Sem nenhum. Nem os dois. Meu Deus. Eu ficaria com menos um. Ah, pior que tem gente que faz isso. É? Tem uns malucos. Eu tenho essas coisas. Se eu fizer isso, eu vou ficar com menos um. E vai deixar. Bom, enquanto isso, os dois estão meditando. A Hana foi conversar com o Miromoto Hai e o Kawakami Yodiro foi atrás dos soldados, dos 6 soldados que estão carregando Shiba Heikun para ser aprisionado. Do lado de fora do castelo tem um pavilhão, imagina como se fosse tipo um galinheiro, sabe? Né? Então tem um barracãozinho retangular comprido com algumas celas, tá? Onde possíveis prisioneiros são presos. E você vai caminhando junto com os soldados. E aí você nota algo muito estranho. Os 6 soldados eles estão indo. Tem 4 carregando ele, 2 na frente e 2 atrás. E outros 2 que tá, um mais à frente na direita e um mais atrás na esquerda. Tá? Com espadas em punho, em posição de guarda, preparados para qualquer coisa. E aí você tá indo, se esgueirando ali atrás deles, na surdina, e aí você vai, para atrás de uma árvore, fica vendo eles indo em direção ao pavilhão das celas, e aí você nota o soldado que tá carregando ele, que tá segurando ele pelo braço esquerdo dele, né, tá caminhando, de repente ele olha assim para a esquerda e faz assim com a cabeça. Quando ele faz assim com a cabeça, você olha para a esquerda e aí você vê que tem 2 soldados, tá, da Fênix também. 2 Bushis jovens ali, iniciantes ainda. Espada embanhada, tudo. Tá? Eles estão com a mão na guarda da espada. Eles olham pro soldado e eles assentem com a cabeça também. Tá? E aí você nota um deles que tá com a mão assim no cabo da espada, né? Ele faz assim um gesto, ó. Com 3 dedos. Bate 3 dedos assim, ó. E o outro cara, ele concorda com a cabeça. E aí você vê, eles vão até a cela, né, abre, destranca uma cela, coloca o Shiba Heikun lá dentro, tranca ele de novo e deixa ele amarrado ali dentro, do jeitinho que eles amarraram ali. Os braços para trás, eles colocam ele de joelho em posição de 6A, encostam ele num canto, numa parede ali, porque ele tá desmaiado ainda, para quando ele acordar ele já tá sentadinho, bonitinho, direitinho, como um samurai. Tem algum teste para eu fazer para eu saber o que significa o rolê dos dedos lá? São 3 cervejas. Parece um se fudeu assim, mas não vai, né? São 3 cervejas, né? Mas ele não é alemão. Não é alemão. Porque alemão pede assim. Não, é assim, né? Tem. Deixa eu pensar só um segundinho. O que poderia ser isto? Pensa muito não, que você dificulta. Pensa rapidinho, qualquer coisinha. Pode aí. Ser, pode ser um teste de inteligência ou astúcia. Se tiver melhor pra você, é um teste de atributo mesmo. Inteligência ou astúcia? É, vê o que é melhor. Então, joga inteligência. Dificuldade média, 15. Sério? É. 17, bom. Tá. 3. Pode ser uma marcação de tempo. 3 minutos, 3 horas, 30 minutos. Pode ser uma marcação de tempo. Eita. Ou pode ser também... combinando... um número de pessoas, 3 pessoas, por exemplo. Ou pode ser um pagamento. 3 moedas. Esse rolê desse monte de pode não me ajudou em nada. Mas... calma. Mas aí você nota o seguinte. Os dois soldados que estão juntos ali... eles olham assim pro alto, olham pro sol. Olham um pro outro, assentem assim positivamente com a cabeça. E aí eles vão se afastando. E saindo ali do campo de visão. O que você faz? Bom, rolê de olhar pro sol, provavelmente o 3 deve ser alguma coisa relativa a horas. A horas, exato. Então quer dizer que daqui 3 horas vai acontecer alguma coisa naquele rolê ali. Talvez eles venham matar ele, talvez eles venham soltar ele. Você calcula que 3 horas não. Menos tempo, provavelmente 30 minutos. Menos tempo. Porque eles saem dali, mas eles saem meio apressados. Eu não tô longe de onde a Gabi está, né? Tá sim, porque ela foi meditar no quarto dela. Ah, é. E a meditação dura exatamente 30 minutos. 30 minutos é pouco tempo, não vai dar pra chamar ninguém, eu só continuo de guarda lá. Caramba, 30 minutos é pouco tempo. Preparar na espada e vamos ver o que vai dar isso aí. Tá, ok. Beleza. O tempo vai passando. Enquanto isso, Hanna tava lá no quarto do cidadão. Shiba Heikun? Mas por que ele faria isso? Você tem alguma coisa com ele? Alguma rivalidade? Não. Eu só vim conhecê-lo aqui. Eu também não tenho. Então, provavelmente, deve ser mais uma coisa que comprova que isso, na verdade, é não é pessoal. Não faz sentido, porque os nossos clãs estão em conflito. Um ato desse poderia trazer guerra. Talvez seja isso que ele esteja planejando. Que loucura. Mas, ó, a Fênix, assim como o dragão, é um clã pacifista. Por que ele iria querer a guerra? Acho que ele não está contando tanto com a Fênix. Foi encontrado no peito dele uma mancha. Mácula. Será que ele está a serviço das Terras Sombrias, então? Muito provável. Os seus comportamentos indicam que sim. Que notícia terrível. Você me trouxe alívio, mas ao mesmo tempo preocupação, Hanna-san. Agora nós precisamos descobrir o porquê dele estar querendo atacar o clã do dragão. E se a ideia disso, de fato, é gerar uma guerra. Sim. Bem, eu estou de mãos atadas. Devo permanecer aqui. Por quê? Porque eu ainda não fui inocentado oficialmente. Ah, sim, é. Mas eu conto com você. E eu conto com você. Assim que terminar. Não, mas eu sou NPC. Não conta comigo, não. O que aconteceu, gente? Caí novamente. NPC querendo pular fora. Ela querendo jogar a responsabilidade nas costas do NPC. Não, vai lá, se vira. Não posso sair daqui. Eu tô preso, fia. Vai lá. Nove atos negros. É isso aí, Brasil. Ele fala pra você. Conto com você. Pra vigiá-lo. E interrogá-lo. E descobrir o que se esconde por trás disso tudo. O mais grave é que você disse que ele usou uma roupa. Sim. Isso é terrível. E o que foi feito dele agora? Onde agora, ele foi? Nessa hora ele deve estar preso. Mas eu estou achando estranho. Eu não confio nesse lugar. Muitos soldados vieram com ele. Acho que não estamos seguros. Concordo. Tome cuidado. Eu aqui já estou enclausurado, já sou inofensivo para eles. Mas você, que participou dessa descoberta, pode ser uma grande ameaça. Tenha cautela. Você ainda faz parte do clã do dragão. Com certeza. Tome cuidado. Com certeza. E caso algo terrível aconteça, pi três vezes como um mocho. E eu sairei de minha clausura para ir ajudá-la. Mocho? A coruja! A coruja! Tá. Que tipo de mocho? Que tipo de mocho? Basta você piar como um pássaro três vezes seguidas. Ele imita um som de um passarinho. Conto com você. Não saio. Está bem. Ok. E aí, pra onde você vai? Cara, eu tô muito confusa. Porque, assim, a minha vontade é de novamente voltar pras montanhas. Tá sendo ameaçado. Eu sei que tem um monte de gente aqui. Sei que tá cheirando ruim. Assim, tá com cheiro de fumaça, daqui a pouco tem fogueira. Assim, eu não sei se eu confio o suficiente pra ir sozinha lá na prisão, sabendo desse cenário todo, pra interrogar o cara. Porque eu acho que pode até ser emboscada. Porque eu já não confio na segurança daí. Tem mais gente que te ajudou, ué. Se você não confia de ir sozinha, chama a galera. Fácil. É, né? Chama a galera, né? A menos que você não confie na galera. Não, confia na galera. Não, confio na galera. Tô vendo. Ok. Posso fazer. Tá. Vê o que você quer fazer. Eu posso ter um momento de meditação e... Não, não posso ter momento de meditação. Eu meditei demais nas montanhas. Agora é a hora de agir. E aí? Eu vou bater na porta da... Aia. Vou bater lá. Que ela tava comigo já nos primeiros dias e eu tava contando com ela. Puta que pariu, tô meditando! Eu meditava com as montanhas. Então, eu não falei isso, não. Você bate assim pra quebrar a meditação dela ou você vai no... Depois... Não... Quebrou a meditação dela, porque ela falhou no teste, não recuperou vazio. Doji, aí você tá lá meditando, quando você tá quase entrando em alfa, aí você escuta aquele som. Alguém batendo a sua porta. Ai, é você aí? Daí eu levanto, né? Porque já atrapalhou tudo. Não, vamos ver. Nossa, eu fico muito puta quando tô fazendo yoga assim na vida real mesmo e as pessoas vêm falar comigo. Enfim, vamos lá. Aí eu levanto, falo: Olá, o que gostaria para vir aqui atrapalhar minha meditação? Aia, eu estou em um momento de crise. O clã do dragão precisa da sua ajuda. Acabei de retornar do quarto do Mirimoto Hai. Miromotuhai. Eu já passei as informações e ele concorda comigo que provavelmente estão tentando iniciar uma guerra. Você foi uma pessoa que eu pude confiar no começo, enquanto eu estava passando pelas situações do meu voto de silêncio. Então você é uma pessoa que eu posso confiar agora também. Você pode me ajudar? Posso? De que forma, mas posso. Então, para começo de conversa, isso, né? Acho que a gente já estava conversando, né? Não mentalmente, não falando, né? Acho que você estava perante os gestos e sinais que estávamos tendo juntos. Ah, sim, sobre a nossa troca de conversas. Virou X-Men, conversando mentalmente. Sobre o caso que enfrentei nas montanhas, e após isso, a acusação indevida ao Miromoto Hai, eu acredito que possa. Primeiramente, eu achava que a culpa era do. Miromotohá? Não, não é o Miromoto. Miromoto é o dragão, não é? Não sei. É. É, De quem Mirimoto é o você tá dragão. falando? Quem que é o outro? Descreva a pessoa. O O bandidão é o Shiba Raikun. Shiba Raikun. Eu achei que de início pudesse ser ele, e agora que eu tenho essa confirmação, eu sei que ele tem grande poder aqui nesses meios, principalmente dos soldados. Eu não acredito que esse veredito vai ser dado da forma mais honrosa possível. Se ele foi preso, e isso pode ser confirmado, acredito que possa estejamos perto de um golpe. Um golpe de estado nos clãs. Ok. Para gerar essa guerra. Eu acho que é muito pertinente a sua colocação. Acredito que a Fênix tem algo envolvido nisso. Tenho leves pressentimentos que a Fênix está envolvida. Porém, antes eu acredito que a gente precisou interrogar o Shiba Raikun. Tudo bem. Se rolar disso. Eu não posso fazer isso. Não sozinha. Você vem comigo? Bora. Mas vamos só nós duas? Vamos chamar a galera. Apesar que o Marco já tá lá, né? Esqueci o nome do Marco. Shiro, o que que você Tá faz? marcando. Bom, eu acho que eu vou ficar por perto lá. Um pouquinho. Hã? Mas você vai ficar dentro do quarto? Você vai sair? Vai se esgueirar? O que que você pretende fazer? Eu vou sair, mas eu tava pensando em, na verdade, ir pro Carvalho. Investigar o local, dar uma olhada aonde que tá enterrado o imperador. Ah, certo. Ok. Então tá. Você sai então do quarto. assim, discretamente, e vai lá para os fundos onde fica o Carvalho Pálido, que é onde está enterrado o Imperador Hantei 18, né, nas terras, onde, perto do local onde nasceu a sua esposa, que é onde ele repousa, contrariando o voto, né, o decreto imperial de cremar todos os corpos para que não haja zumbis. Vocês duas estão ali conversando, e aí vocês saem para chamar o restante do grupo de vocês. Vocês conseguem encontrar a Guilmei, que também estava no quarto meditando, né? Tava no quarto do Shiba tentando achar a saída. Não, brincadeira. Tava no quarto dela meditando também, vocês chamam ela também. Vão até o quarto do Shiro. Shiro vocês já não encontram mais. Nem o Kawakami, que tinha desaparecido já antes. E aí, o que vocês duas fazem? Eu olho pra ela. Atenção redobrada. Não sabemos se eles foram emboscados. Eu acredito que não. Talvez o Tenenã, personagem do mar, esteja investigando ainda a cadeia. Talvez a gente possa ir lá. Não perguntar. Abaixa a guarda. Oi? Não abaixa a guarda. Estamos sob ataque. Sim, mas eu acho que... Ah, eu não sei o que eu faço. Não sei o que fazemos, o que podemos fazer. Eu acho que a gente pode... Eu posso ir pra falar com ele. Porque se eu sou do dragão, talvez ele queira fazer alguma coisa assim. E vocês, de olho... Porque talvez eles tentem me emboscar. Não, você. Eu. Vocês. É, e você de nariz. Você de olho e você de nariz. Ah! Ah, é pra Elô. Socorro. Ok, vou mandar pra revista. Vou ficar, então, no salão principal, é um bom local? As pessoas normalmente circulam por lá. Mas eu vou pro calabouço. O que você vai fazer no calabouço? Não entendi. Ah, então por que eu não vou com você? Então eu vou com você, uai. Eu fico de guarda, sua. Muito obrigada, senhora. Aí eu viro assim as costas pensando, meu Deus, por que eu saí das montanhas? Por que você foi falar, né? Porque eu tô com esse povo, porque eu decidi fazer isso em grupo. Ai, ai, ai, ai. Ok. Eu vou tentando fazer aqueles mantras assim, pra tentar me... Se eu entendi bem, você vai se fazer de isca. E a Aya e a Guilmei vão um pouquinho mais atrás pra vigiar você, caso você seja emboscado. Segurança, é VIP, olha isso. Olha. Tá poder. Ok. Vai dar certo. Certo. Bom. Eu só tô vendo assim que eu tô depositando todas as minhas fichas em todo mundo. Até não enriquecer. E todo mundo tá aqui. Meio dúvida das coisas, né? Por isso bom. Eu tô indo assim pro lugar. Tudo acontece meio que ao mesmo tempo. Tá? Shiro, você vai lá pro fundo. E aí quando você tá chegando lá no fundo, lá perto do Carvalho, você nota que tem um soldado Shiba. Um bushi perto do Carvalho. Joga um teste de percepção. Dificuldade 15. Ixi, foi bem pra caramba. Caramba, percebe tudo. Percebe tudo. Bom, Esse soldado Shiba, ele tá numa postura estranha. Você nota. Porque ele olha de um lado, olha pro outro, assim, de forma desconfiada. E aí, ele... parece que ele não detectou você ainda. E quando ele olha de um lado, olha pro outro, ele não percebe a presença de ninguém, ainda não vendo você, tá? Você percebe que ele enfia a mão assim por dentro do... da roupa dele. E aí ele puxa um objeto. E aí ele olha pra um lado, olha pro outro, desconfiado, e ele começa a baixar lentamente. O que, que você faz? Eu me aproximo e cumprimento. Ok. Ele tá abaixando assim com o objeto que ele pegou assim nas mãos, indo pra depositar o objeto no chão. Quando você chega e cumprimenta, você fala. Fala o que pra ele assim? Qual é o cumprimento que você faz? Oba! Opa! Imagino que não. Bom. E aí, Fih, beleza? Tá, tempo de chuva hoje, né? Bom. Que horas são? Ah, tipo umas 2:47 da tarde, por aí. Então, boa tarde. Tudo certo? Ok, você chega pra ele, dá um boa tarde pra ele. Ele assusta. Olha assim pra você assustado. Aí ele meio que vai curvando assim sobre o corpo, sobre o objeto que ele tem na mão. Boa tarde. E aí você percebe que ele vai tentando esconder o objeto de você. O que você faz? Um objeto do tamanho desse meu caderninho aqui, de um caderninho de uns 15 por uns 25 centímetros. E é branco, isso você consegue detectar. O que é isso? Um jogo baralho de cartas? Ou um jogo? Você aponta pro objeto e pergunta? É. Ele fica baixado. Aí ele hesita, ele gagueja. Não, na verdade eu não sei. Eu encontrei isso caído aqui. E aí ele solta no chão. Ele joga assim pra frente no chão. Quando ele joga assim pra frente no chão, assim perto da árvore, do carvalho pálido, você vê o que é o objeto. É uma máscara de porcelana. Eu posso fazer um teste de conhecimento das terras sombrias, alguma coisa assim? Pode ser um conhecimento das terras sombrias, pode ser um teste de feitiçaria, o que você tiver de melhor. Conhecimento em terras sombrias. Pode ser. Pode ser que se aplica. É ênfase, né? Isto. É uma máscara assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Estão enxergando aí? Ela é desse jeito. Nossa. Toda sorridente, singela. Tá, eu vou usar, acho que o meu talento. Vai usar sorte? Sorte. Mete bala. Ó, oh, explodiu dado, hein? Nossa. Caramba. Complicado. Você acha o Genja, né? Sim. Pode jogar um K1 extra. Putz, explodiu. Deu sorte, hein? O louco. Nossa. O dado extra deu 19 sozinho. Tá, foi 19 com 9, então 28. Bom teste. Quando você vê aquilo, você fica arrepiado. Da cabeça aos pés. Diante de você tá uma máscara de porcelana. E aí você se lembra das histórias da antiguidade. Que você ouviu, que você leu. De quando a Sarina e a Ijinden, o primeiro discípulo de Yushiban, o primeiro orador de sangue, criou essas máscaras de porcelana para criar um exército de mortos-vivos a serviço de Yushiban. Achei aqui no chão. Se colocada no rosto de um morto, fará com que ele se levante e sirva aquele que criou a máscara. Hã? Pera aí, não sei se entendi direito. É um zumbi escravo. Zumbi? Tô precisando dos quatro. Precisando fazer faxina aí? Exato. Quando você nota isso, você vê que ele já tá levando a mão na espada, pronto pra sacar e cortar você ao meio. Nossa, ainda fala, achei aqui no chão. Achei aqui no chão, olha aí. Tipo... Enquanto isso, exatamente ao mesmo tempo. Kawakami, você tá de olho ali na cela, né? Feito. Você tá escondido? Você tá à mostra? Como você está? Tô escondido ainda. Escondidinho, né? Tá. Tem dois soldados que estão vigiando ali. E o cara, ele continua desacordado. E aí você vê dois soldados chegando. Esses dois soldados, eles se cumprimentam, os dois soldados que estão lá. Conversam com eles um pouquinho. E aí os outros dois soldados que já estavam lá vigiando, né? Eles cumprimentam, né? Se curvam assim com a cabeça, né? E aí eles saem e vão embora. Você percebe que eles estão fazendo uma espécie de uma troca de turno. Quando eles fazem essa troca de turno e os dois soldados vão embora, eles olham do lado, olham do outro, assim, apreensivos, atentos. E aí eles olham pra dentro da cela, dão duas batidinhas assim no portão de metal. E aí um deles já saca um molho de chaves e vai até o cadeado pra abrir o cadeado. O que, que você faz? No total são dois ali só, né? Dois. Bom, se eu perguntar que eles vão soltar ele, eles vão disfarçar, dizer que não e fazer isso depois. Mas certeza que é isso. Então eu rolei, eu vou direto pra treta logo, Fé. Ok. Certo. Os amigos xingando não vão soltar ele... Certo. É... Eu já não tenho honra mesmo. Miramoto Hana, Dojiaya e Kuni Gyomei. Vocês estão indo em direção à cela, né? Sim. Certo. Quando vocês estão saindo do palácio, indo para os fundos ali onde fica perto a cela, vem um Bushi Shiba de encontro com vocês. E aí ele para assim diante de vocês. Posso ajudá-las? Eu acho que você que pode... Sim. Pois não? Nós gostaríamos de falar com o prisioneiro. Ah, sim. Que você entenda, afinal, eu sou um membro do clã do dragão e os ataques que ele fez foram diretamente ao meu clã, então eu espero que você entenda. Com certeza, senhora, claro que eu compreendo. Vou levá-las até onde ele está. Venham comigo, por favor. Sim, senhor. Eu viro pra Miromoto, ó. E ele vai levando vocês pros fundos. Lá na direção do Carvalho. O que vocês fazem? É a direção certa, né? Joga a percepção. Ô, Jeová. Joga aí você, gente. Karma, tô jogando. O computador. Não me decepcione, não. Perception. Vem aqui. Clica. Clicado. Acho que o dado é 10 aí, é facinha. Olha, deu 22 agora, hein? É. Tô sacando tudo. Não. Vocês estão indo na direção errada. Não? Não. Eu tô com o meu cajado. Sim. Vai bater nele! Não! Meu pai, eu sabia de mim. Ele tá andando na frente. Ok. Primeiro de tudo, vocês vão jogar teste de iniciativa pra mim. Eu vou jogar aqui pra você. Ele tá na frente. Ele tá na frente. E eu tô sendo aqui ardilosa. Sim, sim. Exato, ardilosa. Tá atacando por trás, na traição, né? Olha só. Então, eu tô passando aqui nesse lugar. Tá. Façam, por favor, teste de iniciativa pra mim. Shiro, teste normal. O Marco vai ter bônus. Eu vou também? Eu não tô no mesmo rolê deles? Vai, mas você tá num outro rolê. Você vai jogar iniciativa, mas você vai ter bônus. Bônus eu gosto. Imaginei. Jefferson, diga. A iniciativa é. Eu vou na parte. Eu só clico em iniciativa ou vou na parte sem armadura? Não, clica em iniciativa. Você tá sem armadura ou tá com? Tá sem, né? Shugenja. Bom, então no seu caso tanto faz, porque você não tem armadura. Clica em cima do token da miniatura e aí clica na iniciativa. Ô Gato, a gente vai bater, a gente não vai apanhar, a gente vai bater agora. A gente vai bater em quem? Eu já bati, na verdade. Ou mais o cara tá levando vocês pros fundos, lá na direção do Carvalho, mas num local nada a ver onde fica as celas. E aí a dona Juliana, honesta, sem H, deu uma paulada no cara. Eu percebi que ele tava... Que cara? O da máscara? Não, o outro soldado que abordou vocês. Eu perdi essa parte, gente. Eu caí. A internet caiu. Logo quando vocês saíram, um cara abordou vocês. Perguntou se vocês precisavam de ajuda. Ah, sim, precisamos. A gente quer ver o prisioneiro. Quero me interrogar ele. Ah, beleza, vou levar vocês até lá. Vem comigo. E foi levando vocês pro Carvalho. Longe das celas. Entendi. A Hannah já desconfiou e já meteu o bordão no cara. Palmada na cabeça. Meteu o bordão. Ah, eu vou dar na mesma, né? Ela bate de um lado, eu de outro. Então joga iniciativa, por favor. Iniciativa. Clica no bichinho, clica na iniciativa. O meu é o... Qual que é o meu? Ah, tá. Iniciativa, qual que é esse? Ô Jefferson, minha iniciativa não funciona. Você tem que clicar na miniatura e depois na iniciativa, Marco. Ela só vai funcionar se a miniatura tiver clicado. Ah, tá, peraí, então agora entendi. A iniciativa é a que fica na aba informação, né? Isto. Nossa senhora! Por que nas iniciativas eu sou tão ruim, gente? Toda vez. É o grande finale, Gabi. Não vai sobrar nada do cara, né? Pelo jeito. Carma, eu amarro que eu tô... chegar lá, você põe um lacinho. Tô abrindo a ficha do cidadão aqui. Ô, Katsu, vamos computador. Colabora. Foi todas as vezes que eu tinha apertado antes aí, você vê qual você considera. A mais alta, por favor. Não, vamos contar a primeira aqui. Nossa, que ruim. Você só tira um dado ruim, então pode considerar a mais alta, não vai fazer diferença. Caramba. Caraca. Mas é disso que eu tinha um bônus aí, né? Então vamos usar aquele bônus que você não explicou ainda qual é o que eu faço com ele. Karma. Na verdade, não é vocês que tem bônus. É o cara que vai ter penalidade. Porra. 10. Tá bom também. Oi, Natasha. Se você vier derrubar minha água, nós vamos brigar, Natasha. Tá. Vou jogar aqui a iniciativa deles. Que é 3K2. Vinte e um, caramba, os caras foram bem. Menos 10, então eles têm 11. Vou marcar aqui. Deu bom. 11. E vamos rolar uma iniciativa aqui pra Miromoto Hana. Boa, iniciativa. Miromoto Hana tirou 18. Ok. Bom. Obviamente todos vocês vencem a iniciativa deles. E o Shiro também consegue vencer, olha que beleza. Nossa, só a Dogeai aqui não. É isso mesmo? Cincão? Sim. Caraca. É isso. Que pena. Hoje não tá fácil. Que pena. Pera. Tá. Primeiro de tudo, vocês vão me declarar as posturas que vocês estão. Lembrem-se das posturas. Ataque. Ataque total. Defesa. Defesa total. Tem centro também, mas ninguém vai estar em centro nesse momento. Se vocês tiverem postura de ataque total, vocês têm bônus. No ataque, um bônus bom. Se tiver só na postura de ataque normal, não tem bônus nem penalidade. Eu imagino que ninguém vai estar em postura de defesa nesse momento. Certo? Pra Shugenja não compensa, né? Pra Shugenja compensa a defesa, sim. Com certeza vale a pena a defesa. E qual que é os de defesa? Defesa total? Defesa e defesa total. Defesa total você não faz nada a não ser se defender. Defesa você pode agir desde que sua ação não seja ataque. Mas fazer magia tá liberado. Entendeu? Ah, eu vou nessa aí. Mas, ok. Assim, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Diga. Eu já bati na cabeça dele? Então vamos rolar esse ataque agora. Mas eu quero saber de que forma que você foi pra bater nele. Pra ver se você vai ter bônus ou não. Entendeu? Tá. Ah, então um ataque total, vai. Ataque total. Então você vai fazer uma jogada de ataque contra ele com 2K1 extra. Vamos lá no... Pera, Natasha. Bastão, armas. Putz. Cadê as armas dela aqui? Não, não, não, não, não, não, não, não. Armas de haste, caramba. Não é armas de haste, são bastões. São bastões. Armas de haste, o escambau. De haste, o escambau. Bastão. Vou jogar o teste aqui pra você, Ju. Treinado, não tem ênfase, né? Nossa, que monte de dado. Nossa, que monte de dado. 25. 25. Mais que suficiente pra acertá-lo. Espero. E aí o dano. Digue. Assim espero. Hum? Assim espero. Ah, assim espero. Eu entendi, espere. Deixa eu pegar aqui o dano do bastão, porque eu não sei porquê. O que, que aconteceu que sua ficha bugou. Sumiu tudo, né? O 20 bugou. Pô, a ficha bugou. Ok, dá 15 de dano. Ixi, isso já ferrou o cara, hein? O cara já despencou dois níveis já. Ele tá machucado já. Certo. Você ergue seu bastão e dá aquela paulada com tudo na cabeça dele. Ele já vai pra frente catando o cavaco, virando pra você e sacando a espada. Ele fica bem atordoado, bem machucado. Ele... Eu falo brincando. Foi só um mosquito. Achei no chão um mosquito aqui. Foi só um mosquito. Tava tentando se proteger. Ele vira pra você com cara de ódio e já vai sacando a espada. Kawakami. Eu. Você sai correndo ali enquanto os caras estão ali de costas pra você, distraídos, né? Prontos pra abrir a cela. Já sai atacando um deles. Tá? Joga seu ataque. Você tá em que postura? Ataque ou ataque total? Eu vou de ataque só porque eu tenho que estar meio atento pro outro guarda. Tá, ok. Beleza. Embora se você fizer ataque total, você tem 2k1 extra. Sua defesa baixa, mas você vai ganhar 2 dados extras. O que eu vou usar agora é a arma. É a arma. Você vai lá na sua arma, tem o... É tanta arma aqui que eu tô indeciso. Deixa eu te ajudar, deixa eu abrir sua ficha aqui. Acho que eu vou usar o Tetsubo. Eu gostei da ideia de... Me lembrou um pouco do Walking Dead ali. Lucille. Tá. Então você clica no ataque... Treinado. E se acertar, você vai clicar no dano. No dadinho do dano. Gostei, gostei. Deixa eu ver aqui. Quanto que deu? 25. Putz, em cima. Porra. É, acertou em cima. Eu aqui felizão achando que já partiu umas três cabeças numa pancada não, só. Não, não. Clica aí pra rolar o dano dele agora. Pra direita tem um outro dadinho que é onde você causa dano. 22 o dano. Puta que pariu. Caraca. Natasha, eu estourei uma cabeça de alguém, Natasha. Pois eu ensino você, tá, Natasha? Pra você fazer nos outros dados. Tá. Nossa, ele fica muito ferido. Dá aquela porretada lá no meio das costas dele. Você escuta o som dos ossos se partindo. Ele fica todo torto, já vira pra você, quase despencando, mancando. Fica muito, muito, muito ferido. E aí o outro já vai sacar a espada pra atacar você também. Shiro, você vê o cara sacando a espada, puxando a espada pra atacar você. Ele joga a máscara pra tentar criar uma distração. Não consegue, já vai sacando a espada pra tentar cortar. Mas você reage antes. O que, que você faz? Eu sei se tem uma forma de destruir a máscara. De destruir a máscara? É. Fácil, pisando nela. Mas não, eu não corro nenhum perigo fazendo isso. Não, não. É o seu perigo versus a humanidade. Cadê só uhum. É isso aí, Star Trek. Necessidade de uns sobrepõe a necessidade de muitos. Não, pera. Não, mas sei lá, se eu fico possuído, aí eu saio matando as pessoas. Aí dá ruim também, né? Não, você pode simplesmente pisar na máscara e estourar ela. Cara, guarda a máscara, depois você vai ter um zumbi trabalhando com você, cara. E vai ganhar a mácula e perder toda a honra. É alguém de escorpião que eu tô falando isso, lembrando. Ah. É isso, vai chegar e não vai ter nada pra fazer mesmo. Eu acho que eu vou... Ah, como é que tá o tempo? Ensolarado. Ensolarado? Sim. Boa. Um raio no cara. Fúria do Oceano O? Isso. Boa. Deixa a máscara de boa, dá uma de Thor e já era. Tá, é só clicar em conjurar? Isso, só clicar em conjurar. Eu acho que ela já tá certinha aí, né? Vixe. Nossa. Só isso? É. 10? Que nível que é a magia? 1, né? Sim. Então deu certinho, em cima. É? Aí, nossa. Não sei se na sua ficha já tá certo o dano da magia, né? Vamos ver, Fúria do Sanowó. 5k2. 5k2, você já colocou lá? Só clicar pra rolar o dano, então. Então, eu tenho na descrição. Ah, tem como... Tem um lugarzinho pra você colocar o dano nela. Qual que é? Ela tá no começo ou tá no fim, essa magia? Oi? Tá no começo ou tá no fim da sua ficha, ela? Achei. Tá. 5. Isso, põe ali no dano mantido 2 também. E aí você só vai clicar lá na direita no dadinho. Peguei. Boa. Ele também fica bastante ferido, viu? E tem na descrição fala que todos a 3 metros do alvo tem que fazer um teste de vigor pra evitar ficar surdo por 2 rodadas. Ah, então pode rolar aí. Eu tenho uma vantagem que é sangue de Osano. Ele anula essa... deixa eu ver aqui. De eu ficar surdo... Ou, como não é natural, não conta. Ela, o que faz a vantagem? Qual que é a descrição dela? Imunidade, penalidade a danos climáticos naturais. Ah, resistência a danos de forças naturais. Ah, é dano, então. Ah, é dano, é. penalidades ou danos de condições climáticas, como frio, calor, verão. É, você fica sem camisa no frio. Basicamente é isso. Num frio muito intenso. Bom. Aqui, não é mesmo? Como estragar uma habilidade? Todos vocês podem jogar um teste de percepção agora. Vou jogar aqui pra Hannah e vocês têm 2K2 nesse teste. Tá, não fiquei surdo. Não ficou surdo? Ótimo. Tô jogando aqui pra Hannah. Deu 14. 2K2 extra. Onde que foi a percepção? Sim. Tá no anel de água. Ai. A Hannah tirou 27 mais quanto? Sei. Ih, lá. Vou ter que enrolar os meus 2K2. Caramba, nos 2K2 a Matsuhana tirou 27. Mirumoto Hana tirou 27, ouviu? Joga os 2K2 aí. Já jogou? Foi, eu não sei se eu fiz certo. Você jogou dois dados normais, eu acho. Não. Como que eu jogo 2K2? Tem que escrever 2K2. Não, tem um botãozinho de rolar embaixo, na esquerda. Então, tá vendo, aí tá, eu coloco, rolar, aparece. Dados mantidos. Isso, você põe dois, depois dois, ele já faz. Já faz certinho, beleza. Nossa, Marcos, você tirou 7. No total, 17. Ah, foi 17. Mal. Não, foi bom, foi bom. Pera. Eu clico 2, aí depois eu coloco 2 de novo? Isso. 2 enter, 2 enter. Todos vocês ouvem o som de um trovão ensurdecedor vindo dos fundos. Vocês olham assim e vocês veem lá nos fundos, em pleno céu claro de dia, aquele solão despencando um relâmpago do céu lá perto do carvalho. Vamos ver se o cara fica surdo. Ah, ficou, hein? Ficou surdo. O cara ficou surdinho. Boa, Shiro. Bom, vez dos caras agora. Vez dos caras. Você pode se mover também se você quiser, Shiro, pra se afastar dele e evitar ataque. Aliás, você tá em defesa, né? Pode se mover. Pode sim, se quiser. Eu acho que eu vou me afastar dele. Mesmo. Ok. Beleza. Tem como no meio do caminho pisar intencionalmente na máscara? Com certeza. Com certeza. Pode fazer isso sem nenhum teste. Importante, vai. Invoca a fúria do Sonuô, despenca aquele relâmpago em cima do cara, você passa correndo, pisa na máscara, você sente o craquelamento dela esfarelando as trincas embaixo do seu pé, e aí você se afasta dele o mais rápido possível. E aí... Putz, eu só vou poder sacar a espada desses caras agora. Não vou poder fazer outra ação. Que merda, hein? Que bom, né? Ok, todos eles estão em defesa total e eles só sacam as espadas. Eles não atacam vocês nesse turno. Doji Aya, você. Eu juro que eu não sei o que eu faço. Posso ficar parada? Nenhuma das minhas magias seria muito boa nesse momento. Tem certeza? Não sei. Que magias que você tem? Peraí. Sentir, comunicar, força invocar, fluente. Não. É. Força fluente, caminha a paz interior, pela luz da lua, toque de Benten e sussurros dos Kami. É, e sussurros dos Kami. A gente convidou uma fada pra uma guerra? a gente pode convidar alguém pra uma, alguma coisa, né? Por quê? Não sei. Cadê? Tá. Tá bem claro da onde tá vindo o trovão? Tá bem claro. Você vê assim, atrás do carvalho, aquele raio. Ainda mais pra vocês duas, fica extremamente claro. Quem que tá na linha de frente? Na linha de... A Hannah. Você pode fazer uma magia nela, se você quiser. Ó, tem uma magia interessante aqui. Proteção elementar. É, eu acho que é a mesma que eu tô pensando. Cadê? É boa essa magia. Ai, perdi. Qual que é? Ah, não. Protege contra feitiços. Não é o que eu pensei, não. Mas tem uma outra. Que é, ó... Força então, fluente. Eu tava vendo essa. Você se enfraquece, mas fortalece. Isso. Isso, é essa que eu pensei mesmo. Então vai dar Hannah. Você pode tirar Hannah. Um ponto de um atributo seu e jogar um ponto para o atributo da Hannah. Tá. Qual que você tem menos aí, sei lá, que você quer? Qual eu tenho menos? Ó, você pode diminuir sua vontade em um ponto e aumentar a vontade dela em um ponto. Isso você aumenta os pontos vontade? De vida dela. É. Onde que é a vontade? Tá no anel de terra. Ah, tá. Entendeu? Pode ser, Rada? Ah, tô sentando, né? Não sei pra onde, né? Então vai que é tua. Então beleza, então aumenta a vontade dela pra 3. Consequentemente o anel de terra dela aumenta pra 3. E ela ganha 5 pontos de vida. E depois mais 7. Os pontos de vida dela aumentam pra caramba. Cada nível aumenta entre 6 e 7 pontos. Fica praticamente blindada. E aí, se você quiser, você pode se mover também. Ah, eu acho que eu vou ficar aqui. Eu não tenho Beleza. Muito a contribuir. Não. Ok. Doji, Aya. Foi? Miro, Motuhana, você de novo. Certo, não tem mais ninguém. Eu quero Aya, né? Eu tô lá no mosquito. É... Você matou o mosquito, ele virou pra você, sacou a espada e ficou em posição de defesa com a espada. Defesa total, aliás. Ai, Deus. Eu vou tentar atacar ele. Não tem mais ninguém, né? Tipo, a situação... Eu só vejo... Percebo o trovão, né? Aham. Mas eu vou terminar o serviço aqui. Ok. Não, defesa num total não dá. Tem que ser defesa simples só. Eles não estão em defesa total, eles estão em defesa simples. Bom, o que você faz, Hannah? Dei na cabeça toda. Como é que é? Dei a primeira, né? Daí ele caiu, daí se sacou. Eu Isso, vou tentar, tipo, tirar a... Dar um golpe pra tirar a espada dele da mão. Desarmar dele. Ele? Desarmar ele. Certo. Desarmar. Eu acho que você não consegue desarmar ele. Então a gente tenta derrubar. Precisa fazer... Derrubar? Acho que dá. Derrubar dá. Só que derrubar ele é difícil. Vai aumentar em 2 incrementos. Como ele tá em defesa, mais 4... Ele tá com 29 de defesa agora. Aí você vai aumentar em 10 dificuldades, você tem que tirar 39 pra derrubar ele no chão. Misericórdia. É. Calma. Se você fizer isso com ataque total, você tem 2k1 extra no seu ataque. Melhora a sua situação, hein? Pode gastar vazio. Se tiver vazio, né? Ainda tem um ponto de vazio pra você gastar. Eu não consigo perceber nada, né? Porque eu tô em ataque total, né? Como assim perceber? Perceber, percebe. Tipo, eu percebo se ele tá entendendo o que tá acontecendo ou se ele acha que eu ataquei do nada, sabe? Tipo, eu consigo perceber isso? Entendi o que você quer fazer. Sabe, pela cara dele? Você vai fazer um teste pra mim, que é um teste de... Pode ser investigação no TER. Ou investigação interrogatória, investigação, enfim. Se eu vou lá aqui pra você. Não pode fazer mais nada depois no turno? Pode fazer normal. Tá. Investigação. Tá aqui. Isso, a investigação é uma porcaria. Joguei. Irmoto Hana makes a trained roll. Ok, 16. Dificuldade é fácil, então é 10. Obviamente, ele tá com intenções hostis contra você. Desde o princípio. Ele já estava levando você pra uma emboscada. Que decepção. Vou ter que matar. E aí? Vai um ataque total ou não? Ah, vai ataque total, né? Tipo, o cara não tá nem... Vai gastar vazio ou não? Eu já tô com bônus, não tô? Tá com 2k1 de bônus. Ah, vamos fazer direito, né? Gasta vazio. Ok, gastei esse último vazio. Pronto. Último? Sim. Mas eu quero. Ah, é bom, hein? Vou jogar 3k2 extra, olha que top. Eu tava tentando me convencer a fazer merda, Jefferson. Não é fazer merda. Pra você derrubar eles, tem que tirar 39 no resultado, no teste. Ou você pode, ao invés de derrubar ele, manter a mesma dificuldade e causar 2 dados extras de dano, 2k0 de dano extra nele também. Ao invés de simplesmente derrubá-lo. E aí? Vai ou não vai? Tô com o dedo no botão aqui. Eu não vou de vazio dessa vez. Tô não? Tô alguma coisa na frente. Acabei tá. De ouvir o trovão. Não sei. Certo, faz sentido. Então vou rolar aqui o teste normal, só com a vantagem do ataque total. Mas aí, dados explodam. 30? Você tava tentando derrubar, né? Isso? Derrubar ou causa? Derrubar, né? Tá. Você trava o seu bastão no meio das pernas dele, força ele pra tentar derrubar ele, mas ele segura firme, trava a base dele, e aí quando você força ele pula e escapa e não cai. Ele permanece em pé. Você vai ficar parada? Vai se mover? Fugir? Se afastar? Se colocar numa posição menor? Eu não posso fugir. Eu tô em ataque total. Ah, é verdade. Não pode fugir. Tem razão. Então tá. Então... Kawakami Bayushi Koji Yojiro. O que tu farás? Peraí. Eu tô... Com o cajado? Ou tô sem o cajado? Ele travou na perna? Não, tá com o cajado. Você trava na perna dele e tenta derrubar ele. E aí ele pula e escapa da sua manobra. Barbaridade, viu? Tem que me aproximar de novo, né? Hã? Tem que me aproximar, né? É o que tem mais futuro. Ok. Nossa, vocês estão corpo a corpo ali. Ah, então beleza, não precisa se aproximar. Certo. Yojiro. Você, Marco. Cara, fala Kawakami, que esse Odiro aí, eu acho que todo mundo termina com Diro aí, eu nunca sei quem é eu. Kawakami, vamos lá. Isso. Defina sua postura, vocês podem trocar de postura sempre no começo dos seus próprios turnos. Vai ficar em ataque mesmo? Ou vai para ataque total? Sim. Ok. Agora é o ataque primeiro agora é dele, né? Não, é seu. É meu ainda? É seu. Eles só, na vez deles, eles só sacaram as armas. Então vamos de ataque só. Ok. Você vai atacar o que tá ferido ou o outro? O ferido capotou pro chão, né? Com os ossos estralando. Não, tá em pé ainda. Tá bastante ferido, mas tá em pé. O cara é chato, hein? Bom, mas mesmo assim eu vou atacar o outro que tá inteiro ainda. Ok. Você vai querer colocar algum incremento no seu ataque pra fazer alguma manobra? Ele tá com defesa 29 agora, os dois. Tá? Cada 5 pontos que você colocar, por exemplo, você pode aumentar 1k0 no dano. E é o que dá pra fazer pelo limite do vazio de vocês. E aí? Você pode também, se quiser, colocar um incremento pra tentar cortar o braço, por exemplo. Aí passaria de 29 pra 34 a dificuldade pra atingi-lo. E aí? Deixa eu pensar. A arma eu tenho que usar mesmo, né? Porque eu não vou ficar trocando de arma, não faz muito sentido, né? Ah, é. Não faz... Na verdade, não faz sentido você ter essa arma. Mas vamos ignorar isso aí. E não, não, não, não, não dá pra você sentido, trocar. Não faz sentido, cara. Me deixaram comprar, me venderam ela. Não é assim que funciona. Não, é, o buraco é mais embaixo. Mas se na feira, a gente pode comer, cara. Se você for trocar ela, você não consegue agir. Pra você sacar, você leva tempo. Bom, então... 29, você falou? Tá com 29 agora, que ele tá em defesa. Em postura de defesa. Eu tô com meu 2 vazio aqui ainda. Se eu usar vazio, eu melhora no quê? Você vai ganhar 1k1 no seu ataque. Vai rolar e manter um dado. Só isso, que triste. Só isso não, isso é muito bom. Se esse dado explode, é destruição. Bom, eu tenho 2 vazios. Se eu usar os 2, eu ganho 2. Não, você pode usar só 1 por turno. Só 1 por turno. Só 1. É, então é isso. Vamos bater com o Tetsubo e vamos usar o K1 depois. Tá. Mete bala, então. Só um negócio. Tem um rolê aqui que eu não entendi, mas eu acho que eu não posso usar ele em arma, é só em perícia. Aham. Uhum. Que seria mão de caranguejo. É, só quando eu for forçado para teste de perícia a usar uma arma. Sim, isso é um teste de perícia. Aí eu ganho um nível nessa perícia. Quer dizer, como eu ia no T, tipo, agora eu jogo na ênfase, se eu quiser usar ela. Tá, considere que eu tenho um nível nesta perícia. Ah, isso é quando você for pegar uma arma que você não treinou com ela. No caso, a arma que você tem, você tá usando. Tô usando. Você já tem a perícia com ela, entendeu? Então vamos só no que dá pra ir. Que foi? Espera um pouquinho, gente. Joga o teste aí, Marco. Putz, 19 só? Agora joga um K1 extra aí do seu vazio. Tomara que exploda. Putz, não explodiu. Não. 27. Tá, você vai pra cima dele com tudo, com o seu Tetsubo, né? Dá aquela porrada, só que atinge o chão, porque ele é mais rápido, ele esquiva do seu golpe. Espera só um segundo. Diz, cadê o Jeff? Ele falou pra esperar um pouco. Cachorro latiu, ele foi ver se era bandido. Ah. Minha cachorra tá chorando horrores. Ela ficou olhando pra minha cara, querendo brincar. Eu falo, calma, e ela caga, né? Ela não entende. Cheguei, desculpem. Tive que levar o cachorro pra mijar lá. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Ai, que bonitinho. A cara do safado aqui. Vem cá. Fala oi pra turma. Fala, oi, eu tô aqui, eu sou safado. Maria, meu Deus. Olha que pilantra. Tá com o dentinho caindo ainda. É filhote? Filhotinho, então com 6 meses só, mais ou menos. Pronto, já me lambuzou todo. Vai, vai deitar, safado. Depois eu levo você pra mijar de novo, vai. Sem vergonha. Tava abandonado lá numa pedreira. Vai deitar, vai deitar. Vai deitar, tranquila. Toma sua bola. Bom, Kawakami, dá aquela porrada. Tetsubo bate no chão. Aquele barulhão. Mas não consegue atingi-lo. Shiro, você. Eu acho que eu vou me afastar mais ainda do cara. E vou usar... Tem alguém por perto ou a gente tá meio isolado? Conforme você vai se afastando, você já vê a Hana... A Aya, a Guiomei, próximas ali. E... assim, uns 20 metros mais ou menos de você. E aí você já vê um pouco a distância, assim, alguns soldados correndo pra indo ver o que aconteceu. Porque você disparou aquele raio, fez um regaço ali, né? Fez um barulhão. E aí? Bom, eu acho que eu vou usar... reversão de fortunas. Dá pra usar em mais alguém além de mim? Ou... Não, na verdade só em você. Pela... Depende, qual que é o alcance? E quantos alvos? Um metro e meio, esquece. Não, então esquece, então é só em você. A menos, talvez, que você faça com incrementos, que você aumente a dificuldade. É, aí. Mas vai ficar 3. A cada incremento é 1,5 metros. É, então... O pessoal tá meio longe. Tá longe, ainda, né? não dá. Ainda assim não chega. Então vai lá, rola o teste dela. Esse é um jogo que ele é diferente dos demais, porque você faz o teste pra ver se faz a magia. Se você passou, a magia ela sai. Com todo o poder dela. Deu certo. Deu, né? Ele é nível 2? Deu 15. Nível 1. Nível 1? Passou tranquilo. Passou tranquilo. Deixa eu descrever o efeito aqui. Bom, você invoca os camis de água. que é? Ah, ok. Vai poder refazer uma jogada por rodada. Bom pra caramba isso. Certo. Os camis de água, você vê aquelas gotículas assim, suspensas no ar, da própria umidade do ar, envolvem seus braços, seus pés, seu corpo como um todo, como se guiassem os seus movimentos. Esses movimentos eles se tornam fluidos como a própria água. Você é o próprio Anderson Silva. Ok, agora é minha vez de bater em vocês, então, hein? Misericórdia. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho um que tá lutando ali pra bater na Hannah, na Aya e na Guiomei. Deus queira que a sua vida seja repleta de fracasso. Meu Deus, como assim? Ele vai matar vocês. Deixa eu ver quanto que ele tem aqui de Kenjutsu. Kenjutsu, ele tem só 2, mas que lixo. Que lixo esse cara. E agilidade ele tem só 2 também. Então vamos lá. Então eu vou jogar pra ele 2k2. É o que eles têm. E ainda subtrai o... Não, pera, tô falando errado. São 3 de agilidade. Vou rolar de novo aqui, então são... Pera aí, tô fazendo, falando besteira. Kenjutsu 2. Agilidade 2. Então são 4k2. Burro. Agora sim. Vou somar os dados, animal. 26. Menos 5 que ele tá de penalidade. Então dá 21. Quanto que é a defesa da Miromoto Hana? Eu não vou morrer hoje. A defesa da Miromoto Hana é 20. É 20, Hana. Ele consegue te atingir. Ele consegue atingi-la. Então, 3k2 são 5k2 de dano. Cadê? 10 menos 5, 5 pontos de dano só ele te causa. Vou subtrair aqui na sua ficha. Tá na chuva pra se molhar, né? Ele rasga assim sua barriga com a lâmina. Tá? E faz uma escoriação leve ali. Mas você sente aquela dor assim, dificulta um pouco os seus movimentos. E aí eu tenho um cara que tá atacando o Kawakami. Tem 2, na verdade, né? Mas um tá ferido já. Um tá muito ferido. Tomou 22, então tá com menos 10. 4k2 do primeiro. 4k2 do segundo. 25. Primeiro eu acho que ele te acerta, né? Ó a câmera. Porra, meu! E o segundo tem que tirar 10 do ataque dele, então vai para 16. E o segundo ele não te atinge. 25 te acerta, né? Você tá com 25 de. Ele me acerta com o que, Jefferson? Espada, todos eles com katanas. Espada grande. Espada grande. Eu tenho um rolê aqui chamado grande. Eu ganho um bônus de 1k0 no total do dano que ele me causa a menos. É um rolê assim, se eu entendi direito. Deixa eu ver aqui. Ah não, você causa 1k0 a mais. Mas aqui disse que era dano que eu tomava no ataque deles. Não. No total de qualquer avaliação de dano para qualquer arma corpo a corpo grande. Tetsubou, no caso. Você causa 1k0 a mais. Joga mais um dado aí. Vamos ver. Então, na real, naquela outra jogada, eu tinha 1k0, então. É, exato. Joga mais um dado aí, só pra gente ver. Um K0 eu ponho 1 e 0 no outro? Isso, põe 1 e 0. É, 2. Não vai melhorar. Vai dar 0 toda vez que eu pôr um e 0. Não, tudo bem, mas só pra ver se dá um dado bom. Como deu 2, não vai melhorar o resultado da outra jogada. Na verdade, foi só o que faltou na outra jogada. Mas se... Eu fiz 27 e precisava fazer 29. Não, não faz 29. Foi 2 que faltou na outra jogada. Não, mas isso é dano. Isso não é ataque. É, era 29 no ataque, era pra ataque. Isso aí é pra dano. Como você tirou 2 e você vai somar os dados de maior valor, né? Esse 2 aí não vai interferir no dano que você causou da outra vez. Então, ó. 5K2. Caraca! É isso mesmo? Não. É isso mesmo. É isso, cara. Ele atacou, ferrou o rolê. Se o Kenji tivesse guardado a máscara, eu ia virar um zumbi pra você. Não, não, é 5K2 aí. 5K2. Caramba, explodiu o dado. Tirei 24 pontos de vida seu. Um deles está bastante ferido, ele te dá um ataque assim, bate na sua armadura sem causar dano algum, mas isso te causa uma distração, porque você olha assustado para ele, quando você percebe a outra espada tá fincada assim na sua barriga. Perde 24 de vida. Tá. Se você quiser, você pode gastar um de vazio para ignorar 10 pontos desse dano. Aí cairia para 14. Cairia para 14. É muito bom fazer isso. É muito bom fazer isso. Você tem... Ah, ó. Com 24, você vai lá pro seriamente ferido. Todas as suas rolagens vão ter 15 pontos de penalidade. E com 14? Com 14, só 3 de penalidade. Você fica na mesma condição que tá a Ju agora, por exemplo. Então vamos acabar meus vazios. É importante gastar o vazio agora. Foi. Aliás, Ju, é que não compensava porque foi baixinho o dano. Por isso que eu nem falei. Mas dá pra ter gasto o vazio também pra segurar o dano. Menos se você queira. Eu acho que por enquanto não compensa porque foi um dano fraco. A cara dela. Amiga. De boas. Certo. O último deles, ele se levanta, já de espada na mão, vai pra postura de ataque, né? E aí ele corre até onde tá o Shiro, pra atacar o Shiro. Só que o Shiro se moveu duas vezes, né, Shiro? Duas rodadas se movendo. Isso. Então ele tem que gastar duas rodadas pra chegar em você. Então ele não te ataca nesse turno. Então, é a vez da nossa amiga do Jaya. Sim. Tá certo. Eu posso me mover antes de tentar atacar? Pode. Só porque a Gaps é a última, né, da rodada? Aham. Uhum. Não querendo falar. Mas tá tarde. Nossa, 11h30, tá tarde. Vocês querem encerrar no final dessa rodada? Ah, eu tô acordando bem cedo, então eu agradeço. Não, eu também. A gente pode encerrar. Na verdade, eu nem consigo, né? Tô tentando acordar cedo. Todo gente, vocês me cobram do horário, que eu fico muito distraído com descrição e regra, tá, e tudo eu mais, vou... eu nem percebo. Eu vou me mover até o carinha. Aham. Uhum. E... Tá, vamos ver se isso vai dar certo, né? Eu vou pegar meu bow. É bow que fala? Bow. Bow? É, bow. É o bastão. É o bastão. Uhum. Eu vou tentar dar no pescoço dele, assim, mas dá aquela força aqui pra quebrar o pescoço dele de uma vez. Com vontade mesmo. Muita vontade. Tá. A defesa dele agora, nesse momento, está em 25. Se você quiser, você pode gastar vazio pra melhorar sua rolagem. Mas minha meditação rolou? Porque... Ah, não. Não deu certo a meditação, né? Tá com vazio todo gasto. Então vazio não, não dá pra te ajudar nesse caso aí. Que é o Akzash? O Akzash é aquela espada curta. Aquela espada curtinha, assim. Então ó. Acho que eu vou usar ela. Eu acho que ela é mais efetiva, talvez. Certo, melhor. É. E vou tentar dar uma facada nele, assim, na região do pescoço mesmo. Perfeito. Então vai lá. Só clicar lá na perícia. Né? Vai em armas, né? No caso, agora. Tá, e aí eu clico em qual arma? Deixa eu ver. O Akizash. Ah, tá sem aqui. É. Peraí. O Akizash. Bom, vai nas perícias, então. E aí você vai clicar na... espadas, Kenjutsu. Kenjutsu? Isso, Kenjutsu. Nossa, não tem nada. Meu Deus, é porque você achou Genji. É, então. Mas eu peguei só feitiço de defesa? Pelo amor de Deus. Você tenta dar uma facada nele, ele desvia, ele consegue esquivar de você novamente. Que negação. Então, tá difícil matar esses caras, hein? Faltou eu vou pra cheirar eles. Vamos finalizar então? Bora. Vamos. Outra sessão pra encerrar essa aventura então? É isso? Eu escuto isso, mas é. Tamo na terceira parte do final, né? É, a terceira parte do final. Ok. Vocês não estão de saco cheio ainda não disso? Ou estão já? Não. Comecei não? A matar agora. Agora tá ficando bom. Agora que tá tendo porrada, né, Marco? Então. Você provavelmente vai ter mais uma porrada pra dar depois do final, vamos dizer assim. Levar também. É. Essas porradas são doídas. Bom, então vamos finalizar, vai, gente. Pra todo mundo poder descansar. Falou, Jeff. Beleza. Tá certo, então. Bom descanso pra vocês, então. Se vocês tiverem disponibilidade, quiserem amanhã, a gente combina no grupo, a gente pode matar isso amanhã, então, pra não deixar pra semana que vem. Senão, semana que vem a gente finaliza. Aí acaba mesmo, porque é a última cena. Sim. Esse combate eu não sabia se ia acontecer. Seria legal deixar pra outra semana pra nós ver como ela vai estar. Provavelmente amanhã não vai estar legal. Eu gosto da ideia também. Na semana que já saiu o resultado do exame. Que é um a mais, né? Pra matar os caras. É. Então tá bom, gente. Bom descanso pra vocês. Obrigado do esforço aí. A gente vai se falando durante a semana. Semana que vem continuamos. Falou. Beijos e abraços. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.